Sai da frente, sua lata velha! Se for homem, passe por cima! Pois eu passo mesmo, lá vou eu! Ô, seu cretino, você amassou todo o meu carro, vai ter que pagar! Pagar coisa nenhuma! Eu pedi caminho e você não quis dar? Agora se lasque! Todos me chamam de maluco só porque vivo correndo quase sempre apavorado. No meu carango corro a 200 por hora para esquecer que amo alguém sem ser amado. A minha máquina compreende minha mágoa sempre que piso forte no acelerador. Vou abaixinho para me ver sorridente. Ela compreende toda minha grande dor. Ô, seu miserável, você bateu em mim novamente? Não quero nem saber. O que é que vale meu dinheiro e minha fama se eu gosto muito de quem não gosta de mim? Meu carro é grande, mas ando sempre sozinho. Por isso corro, corro mesmo até o fim. Ninguém tem pena, pena, pena do meu pranto. Por que será que vivo sempre abandonado? Já que meu bem me desprezou, sigo correndo no meu carango do motor envenenado. Ih, lá vem uma jamanta, vou me estrumbicar. Xiii, me estrumbiquei.